7473, principal Taxo Índia, posto de espera dono 0, chame torre 1185, ajuste o altímetro 908. 0118, Taxo 3, Taxo 1, Índia, 1295, obrigado, bom trabalho, o 9007. Para tudo a medida. Ativo atualizando à direita, na sua frequência, Alfa Delta, aguardando o cruzamento, pode gripar. Barão Romeu. Papa Romeu. Mike Romeu, Foxtrot, pista 1-0, pouso autorizado, pista molhada, vento 30 graus, 049, ajuste no 08. 1-0-1, pouso autorizado, 1-0, Mike Romeu. Fantástico, Xenema 315, segue a aproximação, estabilizando. Xenema 315, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, aporte visual com o campo. Teto estimado em torno de 1.500 pés. Azul 9004, espera da conquista autorizada, 180, direto elefa. Decola, pista 1-0, primeira curva direita, saída arbora, elefa. Controle Salvador 1208, responder 5173. Com 2008, desce para o 0600, via chegada a Mari. 0600, com 2008. Barão Neuno, cruzamento imediato, pesado, pátio militar, estacionado na sequência livre. Imediato, pátio militar, vai levar a sequência quando lá. Então, boa tarde, Barão Neuno. Mike Romeu Foxtrot, no solo aos 37, libere a direita e chame só 219. 1219, Salvador, boa tarde, azul 9007, ponto espera da 1-0 pronto. Azul 9007, mantém o ponto espera. Ponto espera. Checa o trem, tráfego avistado, vento no 30 graus, 62 de nós, pista 1-0, molhada, sem chuva na vertical, pouso autorizado. Tem repouso no 0, sempre na pista molhada, baixada travada, na 13 Matango. Papa Tango Vitor, Alfa Fox Trot, decolado os 3-8, chame controle frequência 1-2-0 decimal 8. 2-0 decimal 8, pronto. Salvador, boa tarde, Rio de Janeiro, 63. Presente, voo direto do 1, descendo até o 0, se quiser. 2-0 é porte, marcador externo, baixar para lá, número 2 para o pouso. Tráfego da companhia avistou em torno de 1.500 pés, na vertical sem chuva, porém pista ainda molhada. Gente, reportará baixar travado no externo, baixar em 6-2. Joker 2-3, observa o 60 ainda no pátio, após táxi autorizado até a intenção até 1. Intenção é a partir da cabeceira ou a partir da intenção até 1, ponto médio da pista. Gente, Joker 2-3, táxi autorizado até a taxi até 1. O ponto de espera mantém, aguardando instruções para a decolagem. Voo 2008, no fim, redução para 2509. Reduzindo 250, voo 2008. Salvador, boa tarde, 964-42-200, 950, informação Sierra. Voo 964, autorizada a chegada à Mari, desça via para o nível João 070, redução para 2509. 070, reduzido já, 2500, voo na minha Mari. Cruzando a cabeceira no momento, agora que seria. Guardando. Salvador, boa tarde, Golo 255, estabilizando em eleição no 0, 03. Sete, Golo 255, reporte marcador externo, baixar travado. Reporte lá, marcador externo, Golo 255. Estimeia, temos 28 a bordo, autonomia 1h50, alterna Aracaju. Passo 5076, táxi autorizado, via parte 3, parte principal, táxi Índia, ponto de espera do 0, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 0-1-8. V18, parte 3, parte principal, Índia, e lá no ponto de espera 18, confira a frequência lá no posto Pena. Michael Fox, prossegue táxi em frente, contorna todo o pátio principal e ingressa na Lima. O azul, a frequência torre é 118, decimal 95. 95, obrigado. Bom dia, Sola. Chame 315, Eco Lima. Chame 315, ingresso na Alfa, chame essa Juliette. E trova Fox, você pode só descobrir a restrição da carta? Negativo. Você bateu 3 mil pés, o Vitor Alfa Fox. Boa tarde, Oxenar, 315, Eco, Alfa, decorando na escuta. Oxenar, 315, e Alfa, mantém a posição antes da Taxa Juliette. Alfa, antes da Juliette, Oxenar, 315. Joga 23, mantenha a posição. E mantenha 4 mil pés no seu metro 908, informa o tráfego na posição de 1 hora, tá 1 hora 10 milhas 1 oeste, mantendo 3 mil pés, o Papa Alfa 34. Descendo para 4 mil pés de Força Aérea 2296, confirma ajuste, 1019? 908. Victor Alfa, Foxtrot. Confirma a proa ideal para o destino. Alfa seria 2708, desça e mantenha 050, reduza para 2009. 050-2009, Bono 964, desça e mantenha 060. 060, Bono 964. November 245, Tango Tango, leaving flight level 200, flight level 170, information Tango. November 245, Tango Tango, Squawk Identification, Mari Arrival, Sina Tupla Level 070, via Mari Arrival. Clear to descend flight level 070 via Mari Arrival, November 245, Tango Tango. Michael Romeo Foxtrot, FTA, táxi autorizado, e cruzamento pista no 7, estacionar frequência livre. Oi, alguma previsão dessas imensas obras na Taxiway Alpha de ficar pronto? Agosto, de Deus. Na posição solo ali é bem prejudicial, atrapalha bastante o nosso trabalho aí. É, atrapalha muito e parece que não tem quase nada para fazer e ninguém fazendo nada, né? Nada, né? Fez mais de 2 anos já que tá assim. Vem para o controle? A descida, o Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, desca Lima Senha 050. Autorizado por 2008. Drone voo 2008 autorizado. Voo 2008, aguarde. Força aérea 2296, mantenha 2 mil pés, ajuste a altimetro 9018, informe estabilidade final do procedimento. O Xerazinha 315, observando o tráfego da turma de Chibeg, ingresso via Juliette, 27. Ok, Aguarda o início do teste do pé, não. Tempo do pushback do TAM, prospecto para 0-100, Bocha Lerner 3, Bocha Lerner 3, Bocha Lerner 3, 2, 0, seguindo o trânsito do cumprir ingresso de via Juliette, gate 06. Juliette para 06, né? 3-0, Salvador, 2-2-3-0, está na posição 1-2 para puxa acionamento. Portamento 2-2-3-0, autorizado, time táxi. Reportamento para o táxi, 2-2-3-0. Agora para 2-0-0-9, desça e matão 0-5-0. 0-5-0, 209, cara, aqui, gol 9, né, mano? November 245, Samsung, definitivo para o level 060. Clear to flight level 060, November 245, Tango Tango. Victor Alpha Foxtrot, voe a posição Alepa. Controle, gol 2008, 208. Gol 2008, chame o sinal Salvador na frequência 119.8. Ah, 198, ok. 1164, essa é a unificação, via chegada a Mari, desse mantém o 070. Ajuste o altímetro no 018. 1964, chame final Salvador na frequência 119.8. 198, boa. Não, tem mais aí. Azul 4116, essa é a unificação, via chegada a Mari, desse mantém o 080. Ajuste o altímetro no 018. November 245, Samsung, we do the speed to 220 knots, number 4 for landing. Copied, reduce speed to 220 knots, November 245, Tango Tango. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 9007, está cruzando agora 1500 pés no perfil coral. Azul 9007, contato radar na decolagem, se mantém nível de voo 160, via saída coral. 160, via coral, 9007. Salvador, Força Aérea 2296. Força Aérea 2296, reporte 4 milhas para a cabeceira no zero. Baixar travado. Ou visual com campo. Força Aérea 4. 3205, táxi via Patiano, Índia. Até o ponto de espera da 10. O ponto de espera já meteu em 1-8, decimal 95, ajuste no 0-8. Lá no 0-0. Samsung, call now final approach on frequency 1-1. Niner, decimal 8. Final approach, frequency 119.8. November 245, Tango Tango, be coming. 5, observando o táxi do Airbus da TAM, ingresso via Juliette para gate 02. Após o Airbus da TAM, vai via Juliette, gate 02, gol, 1255. Posição de 10 horas, 9 milhas, rumo Est, passando 080, descida 050, Charlie 402. Nada, sem chuva na vertical, pode autorizar. Autorizado. 1-1-6. Escuta, proceda. Desça restrito ao nível de voo 1-0-0. Desce agora restrito 1-0-0. Azul 4-1-1-6. 1, Índia, no ponto de espera da pista 1-0, chuve a torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-8, azul 9-2-7. Sempre teve táxi, a pátio e... Índia, ponto de espera 1-8-9-6, obrigado. Para o táxi, passarelo 2-2-3-0, 6-2 a bordo, 4-40, alterna, Salvador. GPL3, sobe para 1-8-2-0-0, sai da mão. 1-1-1-6-4 para sequenciamento, foi a busca em W. Ponto de espera 0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-8. livre táxi 1018, dá ajuste no ponto de espera 295, 2230. Direto Coral 9007. Victor Alfa Foxtrot, confirme estimado de pouso. Uma 835 copiado. Controle Salvador, o Papa Tango já está na pista, inclusive a lacatória, a informação. Juliette, Quebec, Kilo. Oi, a rotatória. Rotatória, grato. Bono 164, desse mantém o 080 aguarde para descida. Devido ao tráfego serialmente formado. Você estava voando de CAP? Acabando agora, deixa eu falar com você. É, desse mantém o 080, Bono 164. 080, Bono 41116, desse mantém o nível de voo 090. Desce para nível 090, um pequeno desvio à esquerda para o 055 para as informações. Teste de desvios, informa o término, azul 41116. Desce, informa lei. Direto Quebec, Kilo, mantenha-se em regras de voo visual, caso não tenha condições, informa este controle. Direto pista 1-0, molhada, sem chuva, vento 1-2-0-0-6-2-9, seu ajuste no 0-9, pois obrigado. Leiva, por uma 10-2-0-0-8. Oi, boa tarde, nós me apaga Gol, né, LS X-Ray, toma 2 milhas e meio, Índia Serra. Gente, a parte Índia Serra, baixar travado, Gol 1964, centro do tráfego. Já avistado, vento 120 com minha dúvida, 120 graus, 0629, ajuste no 08. 1-0-8, registrado, vai reportar em gestão, o nome é quando eu vou baixar a trava gestão. O 41-16, autorizado, voar Zuma para sequenciamento, desça e mantenha o nível de voo 080, azul 41-16. Passa de turma 080, azul 41-16. Azul 41-16, NT redução para 2509. Já estamos empregando 2-5-0. Se quiser, posso reduzir mais. O Gol 1-1-64, confirma a velocidade de cada. 2-4-0-9, 1-1-64. Azul 41-16, por gentileza, 2-3-0-9, devido a sequenciamento. Certo, eu vou reduzir para 2-2-0. Sabe? E meia do da pista 10, Gol 9-64. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização para o pouso, o Gol 9-1-64. Já. .008 no solo 54, libera a direita. Chame solo Salvador em 121 no décimo 9. 219, boa tarde. Lima, Quilo Bravo, vetoração para sequenciamento. Por esquerda na proa 015, o limite é o QD Mike 090 do NDB. Lima, proa 5, limitado pelo QD Mike 90 do... Gente, observe 37, bom curto final, após a passagem, alinhar e manter, e preparando para a decolagem imediata. Observando 37 na final, após a passagem do meio, vai alinhar e manter na 1-0. Da Tango, posição 10, autorização para Congonhas. Azul 9004. Por nada. Aguarde para os pés. Previsão é de 5 minutos devido ao congestionamento no ponto de espera. O 060. É para o 060, 4196. Passa 50 kg. Site está lutando. Detesta esse site, continua aponta stand by landing clearance. Continue approach, stand by landing clearance, 245, take a take. Apesar do 10, por base, apesar do 6 Cosmo, pode prosseguir conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera em 120.8, torre 118.95, a saída da El, Leda Motiva, curva direita, após decolagem. Transponder 5407, 1397. Autorizado Guarulhos e Congonhas, nível 360, Aperzulo 10, o base, Aperzulo 16, Cosmo, rota conforme o plano. Controle CD 120.8, torre 118.95, saída Sael, Leda, Mostra com curva direita após decolagem, transponder 5407. Fundo 307 correto, chame pronto para prospecção na minha. Salvador, boa tarde, 1964, agulha e fruta na sua escuta. 1964, Alfa Juliette, gate 110. Alfa Juliette, 110, boa noite, minha base. Leto Quebec, quilo, chame Torre Salvador na frequência 118.95 para o décimo circuito de tráfego. 118.95, grato. Salvador, Papatango, Juliette Quebec, quilo. Juliette Quebec, quilo, autorizado em cortar sinal 17, encurte na medida possível para evitar simultâneo do tráfego já sequenciado na pista 10. Chame na curva checado, tenha o tráfego no contato visual, vento 20 graus, 109. Na longa final da 17, grato, Juliette Quebec, quilo. Pode encurtar, 17, vem? Grato. November 2-4-5, Tango Tango, here to land runway 10, wind 120 degrees, 10 knots, skinny 10-18. Clear to land runway 10, November 245, Tango Tango, thank you. Azul 5076, decorado 58, controle frequência 120, decimal 8. 208, Azul 5076, obrigado. Boa tarde, 3805, boa tarde. Golf Stream 5, curta final, pista 0, avisa? Após a máquina aliar e manter. Salvador, boa tarde, Papatango, meu caiu. Vento é de 1, 20 graus, 089, ajuste altíssimo 08. Pista no 7, ainda uma olhada, sem chuva na vertical, todo autorizado, quer ver aquilo? Autorizado, 1 no 7, grato, beleza, quer ver aquilo? Papatango, o meu até aí, não siga. Transponder, dá presente na Vec 02. Entre Papatango, Hotel Yankee, mantenha-se em regras de voo visual, ajuste o altímetro 08. Se quiser o ingresso no corredor Veracruz, após Interlagos, informe passando através de Paris. Acione o transponder 0224, Hotel Yankee. Mas daqui a um minuto. Runway, via taxi Equin, Salvador Ground, 1-1 decimal 9. We're leaving via box, this one here, the 1-1 decimal 9, 245, take the table. 1-8-0, azul 5-0, seja bem. O meu Otariant, confirma o tipo de equipamento. O taxi via Alpha Kilo, April 3, and after April 3, April 1. Okay, so Echo would have to be Alpha Kilo, April 3, and after April 3, April 1. So that would be 2-7, number 2, Mateo, pode esperar. Juliette Sangrete, bate o gol 964. Gol 1964, aguardando a liberação do gate 1-0. Vamos aqui para manter aqui então, pois não, vou na levada. Traz 1-9-0-0-4, podemos ter que pedir solo para guardar a passagem de Gulfstream, a retaguarda, após iniciar o pushback. Após a passagem do Gulfstream, a retaguarda vai iniciar, 1-9-0-0-4. Mantenha 4.000 pés, ajuste o metro 1-0-1-8. Você tem informação aqui, Salvador? A área está ativada? Negativo, só para informação. Certo. No zero, molhada para úmida, sem chuva, vento 1-2-0 graus 1-0 nosso, ajuste no 0-8, pouso autorizado. Entendi, se você já pensa bastante travado, já o 1-9-64. Tráfico avistado, continua a aproximação, autorização para o pouso. Pista molhada para úmida, sem chuva na vertical. 7-4-1-1-6, aguardando aí na pista livre para pouso. Estacionar a frequência livre, tenha uma boa tarde. Number 245 Tango Tango, take left, April 1, and then taxiway Lima and Mike. Take left, April 1, Lima, Mike, number 245. Check, após o pouso, prossegue chamada vai ter aqui no Brasil. Gente, chame externo para o cancelamento. Uno 1-1-64, solo 03, libere pista direita via Foxtrot, chama o solo 219. Direita, Foxtrot 219 com o solo, 1-1-64, né? Tá. Alô, Salvador, boa tarde, com o 1-1-69. 1-1-64, táxi via Alfa, mantém antes da táxi Aquilo? Alfa, sou táxi Aquilo, 1-1-64. Agora, chame o C3 Cifra 2685, alterno 12545 e solicite diretamente mesmo o foco, não falei. Olhar e manter pista no zero. Após a passagem do azul, na final a linha mantendo 02230. Boa tarde, azul 9-2-1-7. Número 2, ponte de cara. 7-9-2-1-7, mantém o ponte de cara. Agora. Então, no 64, vai ingressar via Aquilo, aguardar o início do táxi do ATR da Azul. E após ingressar para o Pátio 1, gate 04. Aguarda o Leste, que é parte do Pátio do Número 64. Que horas? Afirmativo, 2 mil pés abaixo. É o Aeronave da Companhia, Azul 9007, Salvador Ilhéus, Alfa Tango 72, 160. Está ciente, Azul 5076. Azul 9004, táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera chama a torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-8. Puxa, está em lento, bônus. 397, portão 10. Alô, 397 no 10, autorizado atividade. Simplesmente, 397, obrigado. November 2, 4, 5, Tango, Tango, on taxiway Quebec, contact tower 118.95. I'm Quebec, contact tower 118.95, roger, 2 4 5 5 5 Traça do Salvador, Oxenébia 3, 15, boa tarde. Oxenébia 3, 15, aguarde quanto, Guarulhos? Aguarde, sei, depois a gente vê. Provável, Dael, Leda, Mótiva. Tratou. Tá saindo 2230, venta no 20 graus, 109, da classe autorizada, pista 10. Deveria falar de 2230. Pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3 aguardando ingresso no pátio 1, o patrono no meio. November 245 Tango Tango, maintain taxiway Quebec. There is a traffic approaching runway 17. Kilo Bravo, check o trem, pistando 7, pouso autorizado, pista molhada, pouso, o vento 130 graus, 10 máximo. Caso 1-9-2-1-7, leve e mantém pistando 0. Passou 2230, declara 07, chame o controle Salvador, frequência 120.8. Olá, 208, controle Salvador, grato, boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Lembra, mantendo 095-090. Gente, mantém-se em regras de voo visual, 095, ajuste a última entrada 018, quando Salvador. Controle Salvador, boa tarde, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 180, via sair da árvore. 1-8-0 via árvore, 2230. 1-8-0, pisado, descido até 2.000 pés, ajusta o filme, entrou no 0-8, informe o final do procedimento em LS, pista no 0. 2.000 pés, 28 autorizado, LS, 0-8-8-5. Tá aí, Anto. Escuta. Escuta. Agora estou em Salvador, na frequência 1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. Então, pode prosseguir táxi até a saída do pote 3 e aguarde para ingresso no pote 1. Então, prossegue no táxi, aguardando ingresso no pote 1, aguardando o gate 3, azul 4-1-1-6. Pousado, aproximação, pouso, pistão no 7, molhada, sem chuva na vertical, vento no 20 graus, 89, meu tanque, aposentado. Enter. São 3805, chama agora o centro de registro, na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 1-3-3-4-5, boa tarde. Gente, Mike Juliette, Mike, aguarde qual o seu grupo? Né, 6315, pronto, copy. Mari, arrival, unit 2, flight level 050, Mistel 1018. Eco Zulu, November, décima senha 2510, reais de voo visual. Eu conforme o call sign Lima Victor Charles Charlie Oscar Chanel 3.5 correto, chame pronto para o despegue de treinamento. Chama pronto para o despegue de treinamento. Romulo 964, ingresso via Juliette, gate 10. Juliette 10, voo 964. Nós 14116 vai guardar passagem do tráfego da Gol à sua direita no táxi e após ingressa para o gate 03. Vai aguardar o ingresso do Gol à direita no pátio e após o gate 3, azul 4116. Então, frequência 120, decimal 1. É 3805. Bata, o meu tem aqui do Celos 1, né, Bata? Pesado 180, é pote pista livre. Dois meio agora a temperatura. Little traffic, Papa Alpha 32. Approved taxi via runway 17, call leaving 2814 via taxi Oscar. Azul 9217 decolado, Azul 219-128 controle. Sete, boa. Azul 9004, decolagem autorizada, pistão 0, 120 graus, 089. Salvador, boa tarde, Golo 397, troca o ponto 0, 0. Boa tarde, Golo 397, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 60, 9217. Jogar 1-8-5. 1-8-5. Com o personal e procedimento, chama agora a torre na frequência 1-1-8, decimal 9-5. 9-5. Vitor, nível de voo 430, via peso voo 2-1, até com fins, após prosseguir conforme o rota do plano de voo. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Torre 1-1-8, decimal 9-5, aciona 5-1-2-2, Mike Juliette Mike. 1-2-0 graus, 089, ajuste no 0-1-8, pouso autorizado. Baixada e travada, pouso autorização 0-1-8-5. Pista seca, sem chuva, né? Grato. Azul 9004, declarado azul 3, chama o controle de Salvador, frequência 1-2-0, decimal 8. 08-9-004, pô. Salvador, boa tarde, Azul 9004, 1300, Árvore Elétrica. Juliette Mike, JCPB. Sube e mantenha o voo 180 via saída Árvore. Ascensão no 80 via Árvore, tá livre da restrição então, 3000? Negativo, cumpra a restrição de altitude, Azul 9004. Vai cumprir a restrição, 9004. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6326, Cintas Vitor, Mari, descendo para 1-5-0. A Chanel 6326, cenificação, esse mantém 050, via chegada Mari. Ajuste do altímetro 0-1-8. Afirmativo 318, desce a 050, chegada Mari, Chanel 6322. Papá, o meu Mike Juliette Mike, táxi autorizado até a intersecção Papá. Ativar, acionar, vai chamar para o táxi, Juliette Mike. Ok, chama para o táxi então, Mike Juliette Mike. Juliette Mike. Bono 397737, companhia curta final. Após a passagem, lá em Matheus. Após a passagem ali, Matheus, no zero, Bono 397. controle ao 2230, por gentileza, quando possível, direto Conquista. Passarei 2230, voe elétrico e aguarde. Vamos nessa, 2230. Prossiga. Aqui a informação se a pista molhada em Salvador, senhor? Vamos confirmar, Salvador. O teto agora é 1.700 pés, 8 mil de visibilidade, a princípio sem chuva. Vamos confirmar se a pista está molhada. Eu agradeço a sua atenção, 6.300. Chama 6.326, segunda torre, a pista se encontra seca. Obrigado, senhor. Victor Charlie, Charlie Oscar, do you have condition flying at the section? No able. Can you fly to do an intersection? That's it. The same as you, 2000 feet, it's 71018. 397, vento 130 graus 089, ajuste no 08, decolagem autorizado. Lembra decolagem no 0, ajuste no 09, Bruno 397. Bom momento com meia, na escuta do sol. Prossiga. Só para querer confirmar, é o BT? É o 1-0. O 7-1-0. Sim, te aguardo no 2-6-6. Azul 9004, voa posição elétrica. Autorizado direto elétrico, o 9004. Controle Salvador, boa tarde, voo 397. 397, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Salvador, 360 via da EL, voo 397. Copa 04, prossiga. Copa 04, autorizado voo local, 500 pés, inicialmente litoral sul, farol de Itapuã, controle 120.8, torre 98.95, aciona o... confirma o transponder padrão. Negativo no 453, confere para acionamento e decolagem em torno no 8, 95, Copa 04. Alfa Charlie Oscar, clear, final approach, calm distribution localized call. Hold on, localized Mike, Juliette, Mike, táxi à esquerda, via pista, pode levar ponto. Já tem a nossa autorização do voo 1285? Não, confirmando, é 1285? 1256. Eu meti 1256, estamos aguardando o... A gente não tem plano, mas já ligamos para o plano de voo Recife e já está sendo tratado. Atualmente aguardando a autorização. Ok, hoje a minha 3266, eu reduzi para 159 nós, na Star. O prazo do Super 7, ele está, ele não se encontra na Star, ele está com grau de 180 nós, está voando direto o VR em Salvador. Assim, inicie a redução e mantenha estar. Caso necessite de vetoração, mais lá na frente, próxima turma, iremos vetorar. Maravilha, obrigado pela colaboração. E só que a gente vai agora, 1209. Sente. Claro, a gente é o 1208, está presente direto, farol de tapão autorizado. São Coral, mantendo de voo 160, chame agora o... Controle de Deus, na frequência 120, decimal 1. Eco Zulu November, desça e mantenha 1.500 pés. Confirma a velocidade de cada? Tem aqui. O Eco Zulu November tem condição de reduzir para 1.50 mais? Beleza. O Azul Novembro no 50 nós. Ono 256 para São Gonçalo do Amarante. Liga de voo autorizado 370, via Pesulona 0 até Natal, para direto. Decola da Pesulona 0 com primeira curva esquerda, saída pouca transição, Zipar. Controle Salvador, 120.8, Torre 98.95. Transponder 5447, voo 1256. Afirmativo, achando a minha 326, desse mantém 2 mil pés, ajuste 1018. Obrigado. Comente sobre o voo do desvio. Gente, então mantém essa sequência com a 224, aguarde transferência. Com Copa 04. Mais flash, mais aliado e pronto, alo 7. Rapaz, 92, tá ligado. 9514 e 5447 transporte. No 1256. No 1256, correto. Chame pronto para puxar de estacionamento. Está pronto para puxa acionar o 1256. Tá autorizado, chame táxi, vou no 256. Bora para o táxi, 1256. Os tráficos vão evitar o eixo da pista 1.7. Após a colagem, manterá reto até cruzar 4.000, inicialmente a gasta da base. Avisou um helicóptero aqui sobre a 1.7, aguardando a autorização. Sou eu, guardião 01 no farol de solo. Está presente direto Catuçaba, aguardando transferência. Direto Catuçaba, aguardando, ou não? Falou, legal, então, salve, direto. Lima Lima, Vitor Charlie, Charlie Oscar, continua approach runway, was you stand by line in clear? Charlie, Italia. Hoje em novembro, tensão de pouso no 7 ou 35? Confirme o vento? 140 com 8. Vai pouso 35 mesmo, então. É, eu tô com o tráfego alinhado aqui. A gente cruza e faz o circuito pela direita, tem condições? Ah, temos. Ok, tô com o tráfego adicional. Então, linha Jet 60, final de pista 1-0. Prossiga com o circuito pela direita. Mantenha 1-1510 e aguarde instruções para girar a base. Ok, mantenha 1-1510, circuito pela direita, aguardando instruções. Olha, estou dando 90. Mais dois tráfegos adicionais. Dois helicópteros aí na vertical de Catuçaba e Delville, mantendo aquele setor para a escolta de delegações. Ok, Echo 090 vai ficar na tenda. Prima Vitor, Charlie, Charlie, Oscar. Clear to land runway 10, with this, 140 degrees, 089. Clear to land, Lima, Vitor, Charlie, Italia. Echo 090, visual, clear jet final 1-0. Certo, mantenha nível de voo 1-0-0, chegada a ponte, e palma no portal descida. Repare o LS aqui. No máximo 1-1010 no setor, tráfego passará acima no 1510, circuito para direita no 7. Copa 045, afirma aqui o 1-1010. Copa 04, mantém 500. Salvador, é o Oceaner 6315.5 para pushback acionamento. Autorizado, se me procura o táxi Oceaner 6315. Pro táxi 6315. Centro Recife, 1251, secundária 13395, Golo 397, bom trabalho. Tá. Azul 9004, chama agora Centro Recife, na frequência 1288, alterno 260. Aí chama Recife 288-2609004, bom final de semana. Mike, Juliette, Mike. Decolagem autorizada, pista no 7, vento no 40 graus, 09. Dois helicópteros à direita do eixo da decolagem do 7, vem. Mativo, tem gente que essa missão com direita após, Juliette Mike. Aviso do novembro, gira e base, chance final checado. Novembro, reporte final, passado pela base. Lima, Vitor, Charlie, Charlie, Oscar, Negócio, 29, leave it to the, by the right, Salvador, ground, 1-1, decimal, vai lá. 1-1, decimal, vai lá. Taxi a Índia, até o ponto de espera da 1-0, o ponto de espera chama a torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-8. Gente, Índia, até o ponto de espera da 10, chama a torre 1895, 1018, 1256. Salve, meu Mike, Juliette Lima, decolado aos 2-9, mantenha presente voo até 4.010, aguarde, ali veio, chama o controle 1-2-0, decimal 8. Sou pro Mike, Juliette, Mike. Mike, Juliette, Mike, chama o controle 2-0, decimal 8, decolado aos 2-9, boa viagem. 4-0-0-8, boa tarde, obrigado. 7, vai com o novembro. 2-9, ali veio pouso, pistola 7, vento 1-3-0, graus 1-0-9. Autorizado pouso, 1-7, vai com o novembro. Mike, Juliette, Mike, contato o radar na decolagem, submetendo nível de voo 430, livre a restrição, autorizado com a direita na proa de leste. Está livre das restrições, voando agora à direita para o dialeto, Juliette Mike. Localizador, chamei 6326. CR, passador na completa final, chamei 2-1-1-8, decimal 9-5 graus. 1895, também agradeço, até a próxima. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-3-0, graus 1-0-1. Alinha e decola, andar 1-0, 1-2-5-6. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6326, estabilizado. 6326, tráfego avistado, reporte externo, baixa travada. Vai reportar. Aguas 1 novembro, no solo 30, direita, aristar frequência livre. Sim. Copiado radial 240 às 17 milhas, não tem um contato radar com o prazo. Acione transponder 1503. 1011, Externo baixado e travado, 6326. Gente, continua com a aproximação 37 gol, iniciando a Guadix 0, Guadix ali. O Oxané 6326. Gente, cadê o informação, temos dois tratos no L4, próximo ao farol de Itapuã, mantendo aquele setor, variando de 500 a 1 no meu 10. Gente, 6326, pode confirmar o vento, por favor? 120 graus, 10, nossa, ajuste no 0 no 8. Obrigado. Bom, pois, posteriormente. Via Peslubo 197, levando a questão na 0 com primeira curva direita, saída Arbor, transição eleva. Controle Salvador, 120.8, torre no 8, 95, transponder 5454, Oxalé 6321. 6321 para Brasília, nível 360, pois o 17 Arbor, eleva a saída, 10 a pista, decola com curva direita, controle 71208, torre 11895 e o transporte 54, Oxalé 6321. 08, pista 10, na vertical está sem chuva, pouso autorizado, pista seca. Ótimo, pista seca 6326, ao pouso autorizado não nomeado. Chegada bom, que ajuste o tímetro no 018. Mandou o Lima aqui no Bravo, vai até qual o seu B? I understood that you request remove from the position at 8.4. Troca o transponder para 02.17. Torre no 8, decimal 95, transponder 5445, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, afirmativa, ajuste no 08, torre no 8, decimal 95. Suba e mantenha o nível de voo 370, via saída PUCA. Gente, sobe e mantém 370, saída PUCA, no 256. Arinha 7084. Gentileza, só troca o seu transponder para 0217. Oxalé 6315, taxi livre de Apatino no Índia, ponto de espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1 no 08. Libre taxi, da ponto de espera da 10, 1018, sistema 2295, Oxalé 6315, obrigado. Fala os 34, direito 1219. Direito 1219, 326. Confirme para o controle. O gol 1256 solicita pro ADIS e PAR. Gente, mantém a terceira saída agora. Mantendo. Torre Salvador, Copa 4. Copa 04. Copa 04. A delegação começa a se movimentar do hotel. Eu vou manter aqui em apostado, seguindo a mesma, ok? Mike. Contact Sway Quebec, contact Tower 118.95. Por 7 minutos. Prossiga manter essa frequência. Quando for afastar um pouco mais, a gente transfere para o controle. Afirmativo.